Nesses dias eu estava lendo apostilas da escola de discípulos. E eu estava relembrando os dias em que nós estávamos com todas as classes, a escola de discípulos funcionando. E eu me lembrei de tantas bênçãos daquele tempo, nós estávamos estudando a palavra do Senhor. E me lembrei de duas coisas assim, que são motivo de intercessão. Primeiro, eu me lembrei de vários irmãos que me colocaram que eles já tinham estudado aquela matéria. Eu já sou crente há muitos anos, eu já estudei esses assuntos, por que eu tenho que estudar de novo? Eu coloquei diante do Senhor também um outro fato que é um motivo de intercessão contínua no meu coração. Senhor, nós estudamos profundamente Tua palavra em muitos princípios e eu vejo claramente que a semente foi lançada, mas boa parte caiu em terra sólida, em terra dura, boa parte caiu entre espinhos, boa parte caiu entre pedras e muito se perdeu, Senhor. Por quê? Por que que... E a resposta do Senhor sempre é a mesma. Filho, aquele conteúdo não é um programa para você estudar uma época da sua vida. Aquele conteúdo é doutrina bíblica pura, que não é conteúdo de estudo, mas alimento diário. E se você parar de comer esse alimento, você vai se enfraquecer. E eu estava lendo alguns assuntos das apostilas, e eu estava estudando e buscando o Senhor, e o Senhor me pôs uns temas para eu estudar, e o Espírito Santo sempre falando comigo, vai estudar esse tema, mas não é para pregar, você vai estudar para você se alimentar. E eu fui em alguns temas daqueles, e estou estudando, estou lendo o que Deus traz através de vários irmãos em livros, estou lendo a palavra, estou buscando, e o Senhor está sempre falando comigo. Isso é alimento diário, isso não é assunto para você estudar uma vez na vida, ter o diploma e pronto, eu já sei. Isso é alimento diário. As doutrinas bíblicas são alimento diário. E se eu e você não estivermos estudando esses fundamentos da vida cristã, esses fundamentos do reino de Deus, continuamente, nós já estamos nos enfraquecendo. Você sabe disso. Nós tirarmos açúcar da alimentação, nós tirarmos o fermento da alimentação, nós diminuirmos o consumo de carboidratos, nós diminuirmos o consumo de gordura, nós irmos para uma alimentação à base de nutrientes saudáveis, de frutas, verduras, legumes, isso faz muito bem para o organismo. Não só vamos emagrecer um pouquinho, como nós vamos também estar muito bem fisicamente, o funcionamento do nosso organismo vai bem, é tão agradável, você dorme melhor, você caminha melhor, você acorda melhor. A alimentação, ela é o ponto número um da nossa saúde. Eu me lembro dos meninos estudando lá na escola em Nova Lima e eles ficavam assim, intrigados, porque toda vez que alguém passava mal e ia para o consultório, ia lá para o atendimento da enfermaria, a enfermeira falava assim, toma um copo de água. Aí eu lembro que eles falaram assim, não é possível, tudo que a gente vai lá é tomar um copo de água. Aí parece que tomar um copo de água é remédio para tudo, mas tomar um copo de água é remédio para tudo. Porque Deus estabeleceu que na água, não qualquer água, mas a água pura, ela tem nutrientes que resolvem um mundo de coisas do nosso organismo. E se você for a qualquer médico, como é que vai dizer? Tome água. Estou com dor de cabeça, tome mais água. Estou sentindo umas dores, tome mais água. A água é um nutriente, é um alimento que faz grandes efeitos no nosso organismo e normaliza um mundo de coisas. Você vai ao médico, o médico disse, você vai comer tais e tais frutas, você vai comer tais e tais legumes. E ele vem e te mostra um desenho da pirâmide alimentar. E a gente já viu isso inúmeras vezes, a gente sabe disso, mas a gente finge que não está nem aí, a gente nem presta atenção. E quando chega em casa, a gente vai para a gordurinha, a gente vai para o doce, a gente vai para as coisas assim muito horríveis que se vende no supermercado, e a gente come aqueles biscoitos, a gente come aqueles melados, a gente come aquelas coisas, e a gente não tem noção de que estamos colocando para dentro de nós um alimento horrível. Mas quando nós cuidamos da alimentação, toda a nossa saúde prospera. Quando nós cuidamos da nossa alimentação espiritual, toda a nossa saúde espiritual prospera. Estudar os fundamentos, as doutrinas bíblicas, os princípios do reino de Deus, deve ser um compromisso meu e seu todos os dias da nossa vida. E você pode olhar para isso todos os dias, o diabo trabalha ao seu derredor para te atrair, para tudo quanto é modernidade, tudo quanto é preocupação, tudo quanto é ocupação dessa terra que é passageira, que é infrutífera, que te consome o tempo, que te consome a energia, que te consome até os neurônios, e você não quer mais ler, você não quer mais estudar, você não quer mais orar, você não quer buscar mais o Senhor, e nesses dias você não quer mais nem ir a culto. E nós temos nosso conjunto de justificativas. Mas é o que está acontecendo ao nosso redor. Então, eu e você precisamos buscar do Senhor. Senhor, eu quero me alimentar melhor. Eu quero voltar a estudar Tua palavra, Teus princípios, de uma forma assim tão maravilhosa que eu vou me fortalecer espiritualmente. Que eu vou parar de ficar buscando um socorro numa injeção da oração do pastor, um socorro numa injeção de uma ministração poderosa no domingo, o socorro de uma injeção de ânimo num evento novo, diferente, num convidado que vem de fora, num pastor que eu gostaria de viesse aqui, uma banda que eu quero ouvir. Eu vou parar de buscar o socorro, a injeçãozinha imediata ali, e eu começo a ter saúde espiritual. E me deu muita saudade do nosso tempo de escola, de discípulos. E eu me lembrei de alguns temas, e o Senhor me despertou para um tema específico. Na escola de discípulos, nós estudamos sobre o que é expiação, remissão, justificação, reconciliação, regeneração, adoção, santificação e glorificação. Esse é um exemplo. Você pode rodar esse Brasil, você pode rodar o mundo inteiro. E na maioria dos lugares que você for, onde um culto estiver acontecendo, onde a palavra de Deus estiver sendo ministrada, você não vai ouvir sobre isso. Na maioria dos lugares que nós pudermos ir hoje, no contexto moderno, nós vamos ouvir muito sobre uma série de motivações, de assuntos motivacionais pessoais, de poder, de graça, de glória, de unção, de louvor, de música, mas nós não vamos ouvir sobre os elementos principais, primordiais da doutrina bíblica. E a maioria dos que estão liderando a igreja hoje, a maioria dos que estão à frente do culto, a maioria dos que estão ditando a moda da música, que estão dizendo o que o povo vai cantar ou o que o povo vai pensar, a maioria dos que estão conduzindo as igrejas, não ensinam e não produzem oportunidades desse alimento, dos princípios fundamentais do Senhor. Na verdade, nos lugares onde você encontrar a ministração sobre esses princípios do Senhor, você vai encontrar um número crescente de pessoas que estão indispostas para esse tipo de alimento. Mas eu quero dizer a você que está aqui hoje à noite, o Senhor está nos chamando para, nesse tempo, nos alimentarmos mais da Sua palavra. Quais são as doutrinas bíblicas fundamentais para a minha vida? Porque eu não vou conseguir entender as minhas lutas diárias se eu não entender os princípios bíblicos imutáveis do reino de Deus. O que é a expiação? O que foi que Jesus fez por mim? O que isso tem a ver com a minha vida hoje? Por que é que eu fui remido? O que é a remissão em Cristo Jesus? Por que é que eu fui justificado? O que é ser justificado? Qual a autoridade que eu tenho hoje para entrar na presença do Senhor? Ou para vencer a minha luta de amanhã, segunda-feira, mediante o entendimento da justificação em Cristo Jesus? Se eu não souber as ferramentas certas, se eu não souber os procedimentos certos, se eu não souber as contas devidas, como é que eu vou conduzir minha vida amanhã? Geralmente, vamos conduzir pelas nossas emoções, pelos nossos desejos. O que significa a reconciliação com Deus? A regeneração, eu fui regenerado por Cristo Jesus. O que significa a adoção, santificação, glorificação? E agora leiamos Romanos 3, verso 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Que texto esquisito. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei. Senhor, me ensina, me faz entender a tua palavra, porque isso é extremamente fundamental, vital para a minha vida hoje, amanhã, segunda-feira, no trabalho, na escola. E eu estou achando que é desassociado, eu estou achando que eu só preciso de uma unção do Senhor hoje à noite e uma intervenção, e o Senhor manda um e-mail, e o Senhor manda pelo correio uma bênção, e amanhã vai estar tudo resolvido. Mas não, Senhor, eu estou ouvindo essa noite que eu preciso me alimentar espiritualmente das doutrinas da fé para eu viver a vida de fé. Então eu quero entender o que é isso. Agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, que foi testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Versículo 23, pois todos pecaram, diga comigo, todos pecaram, e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Versículo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Eu fui redimido em Cristo Jesus. E eu preciso saber o que é isso no mundo espiritual para eu ter convicções espirituais para enfrentar e conduzir minha vida, hoje, amanhã e sempre. Versículo 25, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. O que é propiciação, Senhor? Mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós. No Éden, Adão e Eva tomaram uma decisão. E a decisão é de independência. Se a gente começar a entender a história do homem, a gente vai poder acertar alguns passos da nossa vida pessoal. Senhor, eu estou me lembrando, e não apenas uma matéria que eu já sei, eu estou alimentando o meu espírito com tuas verdades. No Éden, o homem tomou uma decisão de independência. E a Bíblia chama isso de pecado. E a Bíblia diz que o pecado faz separação entre Deus e o homem. Então, a decisão de Adão e Eva separou eles de Deus. Para ficar bem simples, bem fácil. Adão e Eva, filhos de Deus, criados por Deus, vivendo na casa de Deus, vivendo na presença de Deus, viraram para Deus e disseram: Deus, eu me interesso muito mais em ir morar sozinho, eu vou montar um apartamento para mim, eu não quero morar na sua casa mais, eu na verdade não quero morar na sua cidade mais, na verdade eu quero ir para uma nação bem distante, eu quero ir para longe do Senhor, eu quero cuidar da minha vida de forma independente. Se Deus é luz, e é a única luz, qualquer outro lugar para onde Adão e Eva decidiram ir, será trevas. E Adão e Eva foram para um outro país, usando essa analogia, longe de Deus, longe da luz, em trevas, e decidiram morar ali. E a Bíblia chamou isso de separação, de distanciamento, ou de pecado. Algo que separou Adão de Deus. E Adão, nesse lugar longínquo, longe de Deus, teve um filho. Esse filho nasceu nesse lugar, longe de Deus. E esse filho teve um filho, então o neto de Adão nasceu longe de Deus. O bisneto, e assim geração após geração, nasceram naquela terra, longe de Deus, nas trevas, em uma palavra tão bíblica, em pecado. Não é que eles eram culpados do pecado de Adão, é que eles nasceram no mesmo lugar que Adão nasceu. E os filhos, e os filhos dos filhos, e até chegar a mim e a você, nós nascemos longe de Deus. Nós nascemos desgraçadamente longe de Deus. E nós podemos ligar para Deus. E nós podemos dizer, como esse filho que mora longe: ah, pai, estou levando, tá, vão indo. Mas filho, você, como você está nisso? Ah, pai, eu estou sem dinheiro. Filho, o que, que você... Filho, você está comendo direito? Não, pai, aqui não tem comida direito, pai. Mas meu filho, pai, me manda um trocado. E eu e você passamos a nossa vida, ainda que crentes, ligando para Deus e pedindo ao Senhor que nos ajude a vencer o problema de amanhã, segunda-feira, no trabalho. Porque nós nascemos longe de Deus. Em expressão bíblica, nascemos em pecado. E em pecado, num país longe da luz, portanto nas trevas, nós não enxergamos as coisas. E se alguém vier para mim e para você, falar assim: você está errado nisso. Sabe o que a gente faz? Sabe como a gente reage? Qual que é? Cuide da sua vida. Vem dizer que eu estou errado. Mas é a verdade. A gente se levanta e a gente fica incomodado. Mas qual que é? Eu sei mais de mim, eu tomo conta de mim, eu sou dono do meu nariz. Mas não se atreva a ir chamar um irmão da igreja, alguém, um familiar, um amigo no trabalho. Eu falo assim: escuta, eu quero te mostrar uma coisa que você está errado. Ah, eu estou errado. E você não está não, né, bonitinho? A gente reage imediatamente, porque a gente não vê no que estamos errados. Afinal de contas, nós nascemos num país de trevas. Embora a expressão país é só uma ilustração. Longe da luz, longe de Deus. Essa é a nossa realidade. E é isso que a Bíblia chama de pecado. Irmão, isso é tão sério que a gente ouve essas coisas e continua do mesmo jeito. E amanhã, se for necessário, hoje à noite ainda, eu e você vamos dar outro telefonema para o pai e vamos dizer: pai, eu fui na igreja, eu dei uma oferta, eu dei o dízimo. Pai, o senhor é maior. Pai, pelo amor de Deus, amanhã não me falha, não. Amanhã eu preciso daquela solução lá, porque 10 horas eu tenho que estar com o dinheiro na conta. Meu pai, eu preciso resolver aquele problema. Meu pai, me ajuda, me manda aqui. O pai disse: o senhor não quer voltar para casa, filho? Em casa, você não precisa de nada disso. Em casa, você tem tudo. Não, filho, pai, eu estou bem aqui. Só me manda o dinheiro. E a Bíblia chama isso de pecado. é o que nos separa de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. O que é a glória de Deus? Essa expressão pode ser só uma expressão religiosa, uma expressão bíblica, ou uma expressão espirituosa, mas glória diz respeito a fogo, diz respeito à luz, diz respeito a brilho. E a Bíblia diz que a glória de Deus é Ele mesmo. Portanto, a glória do Pai é Ele mesmo. Portanto, carecer da glória de Deus significa carecer de estar nele, de estar com ele. E o que faz separação entre eu e ele, a Bíblia chama de pecado. Os vossos pecados fazem separação. Não, senhor, eu não concordo. Eu estou na igreja, eu sou fiel no dízimo, eu leio a Bíblia, eu tenho uns problemas, eu tenho umas dificuldades, mas quem não tem nessa vida, meu Deus? Senhor, eu quero uma coisa só, nessa noite, eu quero me render a este versículo, a essa declaração tua. Eu nasci em pecado e careço da glória de Deus. Se eu quiser alguma salvação, eu preciso entender o que é ser justificado por sua graça. Mediante a redenção, eu preciso entender o que é a redenção. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. Eu preciso disso, Senhor. Em Isaías capítulo 59, o Senhor diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. Nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Nós nunca vivemos um tempo de tanta iniquidade sobre nós como hoje. Eu preciso vigiar e lutar o tempo inteiro para que eu não esteja gastando tempo com alguma coisa que não frutifica. E eu não acho que eu sou melhor do que você, nem acho que eu sou pior do que você. Eu tenho absoluta certeza que você também, se não está prestando atenção, deve prestar atenção, que o dia inteiro, todos os dias, nós temos uma quantidade insuportável de coisas à nossa volta, que nos distanciam de Deus, que nos distraem, que nos roubam a oportunidade de estar em plena comunhão com o Senhor. Na verdade, o pecado, seja a nossa natureza pecaminosa, sejam os pecados que cometemos, está nos convencendo, por causa das trevas, de que a nossa vida vai bem, de que é assim. O pior, a iniquidade que impera, o pecado ou as coisas que nos cercam, produzidas por nós mesmos, e que a Bíblia chama de pecado e nós estamos chamando de outra coisa, nos convencem de que não tem que ser essa coisa assim, do mover de Deus o tempo todo. Afinal de contas, agora estou no trabalho. Afinal de contas, agora estou no cinema. Afinal de contas, agora eu vou cuidar, vou curtir com os meus amigos. Eu vou almoçar, eu vou fazer outras coisas, gente. Não pode ser só a igreja a vida inteira, não, senão a gente pira. Não pode ser Deus só o tempo todo, não, senão a gente não vive. Ah, que é isso? Estamos sendo convencidos pelo pecado, pela pecaminosidade, pelo maligno, de que a gente tem que levar uma vida mais leve, mais light. Não dá para eu ficar o dia inteiro pensando no Senhor e orando. Pastor, sim, porque o pastor ele tem a vida dedicada para isso. Mas eu não, eu tenho muitas preocupações, eu tenho muitas ocupações. Afinal de contas, eu não vivo na casa do Pai. Eu tenho que correr atrás das coisas. Não dá para viver na casa do Pai nesse mundo, nesse século. E a Bíblia diz que isso não é outra coisa, senão pecado. O Senhor disse, todos pecaram. Senhor, eu sou um pecador. Irmão, eu quero ministrar isso para você, mas eu quero ministrar isso para mim também. Nós vamos precisar desses nutrientes das doutrinas bíblicas para vencermos Lúcifer. Nós vamos precisar desses nutrientes das doutrinas bíblicas para vencermos o anticristo. Simplifica, você e eu vamos precisar desses nutrientes de Deus para vencermos nossas lutas de amanhã. E no dia de hoje, seja aqui nessa reunião, seja pela internet, seja alguém que vai ouvir na internet daqui um dia, dois dias, 10 anos, não importa, o Senhor está nos permitindo ouvir essas coisas para nos abrir os olhos. Filho, se você quiser lá na frente estar fortalecido contra as artimanhas do diabo, alimente-se das minhas verdades hoje. Enxergue que esse mundo, por causa das trevas, está convencendo todas as pessoas a continuarem morando num lugar longe de Deus. Você tem acesso pelo telefone, você já sabe mandar e-mail, melhor ainda, você sabe o WhatsApp, você tem o WhatsApp de Deus, você manda na hora, pai, estou precisando disso. E ele vem por misericórdia, muitas vezes ajuda e manda mesmo, e você, ai, estou bem demais, chegou um dinheirinho, aí resolveu o problema, não estou triste mais, graças a Deus resolvi, mudei de casamento e agora está muito bom, não, eu me larguei e agora está, ah, não, agora eu estou procurando outro lugar, eu mudei de casa, mudei de cidade, aí eu mudei de igreja, ah, eu estou cuidando da minha vida, ah, eu sou feliz, ah, eu estou correndo atrás da minha felicidade. Você vai buscando isso, nós vamos buscando isso, e nós temos um paliativo, nós temos um alívio imediato, circunstancial, que nas trevas a gente acha que é bênção de Deus, mas se não tem a presença dele, pode ser que não seja nem dele a tal bênção. Senhor, eu quero enxergar, para enxergar a vida da forma bíblica, eu quero enxergar a minha vida, eu quero enxergar a minha segunda-feira amanhã de forma bíblica, eu quero enxergar meu trabalho, minha escola, eu quero, Senhor, eu ainda sou assim, eu estou vivendo a vida, eu estou tão envolvido com outras coisas, Senhor, eu não estou preocupado com isso, eu não estou com problemas, eu não estou, pastor está falando isso, mas a minha vida está bem, eu estou tranquilo, está tudo indo legal, não mexe não que estraga, deixa, mas Senhor, a tua palavra diz que eu careço da tua glória, eu não quero ser alguém que foi para longe do pai e consegue viver num mega apartamento, está nas festas mais badaladas, a vida está maravilhosa, mas eu estou longe do pai. Eu não tenho o abraço do pai, eu não tenho a mão do pai, eu não tenho o pai, aí filho, tudo bem? Como é que foi? Como é que é isso? Eu não tenho o pai olhando, eu não tenho o pai antecipando. Filho, toma isso aqui, filho, olha isso aqui. Porque eu estou longe do pai. Eu, na verdade, eu não estou debaixo da cobertura, eu não estou debaixo da casa, o inimigo ciranda comigo com tanta facilidade, porque se eu estivesse na casa do pai, era diferente, eu quero ter comunhão íntima com Deus todos os dias, e o que me impede disso, a Bíblia chama de pecado, então eu quero saber o que é pecado na minha vida, e eu quero extirpar da minha vida o pecado, para que eu tenha comunhão íntima com meu pai todos os dias. Eu quero isso, Senhor. Eu preciso disso, Senhor. Eu desejo isso. Sendo justificados gratuitamente. Em todo o Velho Testamento, Deus mostra, fala sobre o pecado, ensina como, sobre o pecado, com uma figura, a figura de uma enfermidade chamada lepra. Hoje pela manhã eu ministrei sobre pecado também. E vale a pena você ouvir pela internet a ministração da manhã sobre pecado. E o exemplo que eu usei foi do mofo. Que exemplo medíocre, mas contextualizado. Medíocre, perto do exemplo que a Bíblia deu. O mofo, ele vem, ele aparece, você chama o Ladinir faz isso muito bem, ele arranca todo o reboco e ele vem, e se for preciso ele não passa massa, ele faz de novo o concreto, se for preciso ele passa a massa de novo e ele vem e pinta a parede toda e fica muito bom. Mas se a fonte do mofo não foi retirada, daqui uns dias você vai perceber que a pintura já está meio manchada e mais um tempo, de novo, a parede está mofada. Mas a ilustração de Deus na sua palavra é infinitamente melhor do que essa minha. O Senhor disse, a lepra é o símbolo do pecado. O pecado é como a lepra. E a lepra não tem cura. E não é essa hanseníase que nós conhecemos hoje e chamamos de lepra. Era uma sarna na pele que insensibilizava os nervos, como uma determinada enfermidade hoje faz, e é a mesma enfermidade. E nós também chamamos de lepra. Ela é incurável, ela é contagiosa, ela é destruidora. E ela não só é destruidora porque ela vai comendo o organismo, como ela também, por causa da insensibilidade, ela vai gerando inúmeros outros danos. Então a pessoa corta a ponta do dedo e nem sabe que cortou. E naqueles tempos em que não havia nenhuma higiene básica, alguém com uma feridinha deitado, dormindo, podia passar um rato, podia passar alguém, e muitos eram comidos pelos ratos, e eles nem sabiam que tinha bicho, seja um micróbio, seja um rato, seja algum percevejo, comendo a ferida e piorando a infecção. E aquilo se alastrava. E muitos tinham que cortar as pontas das orelhas, as pontas dos dedos. Por quê? Por não sentirem dor. Não viam que queimaram, que foram comidos por um ratinho, que a enfermidade aumentou, que a doença está crescendo e vai comendo todo o corpo. E é contagiosa. Então o Senhor pôs leis no Velho Testamento para que aquele que tinha lepra saísse do arraial e fosse viver à parte, para não contagiar os outros. E a Bíblia diz que a lepra era a ilustração, o exemplo. O pecado é como a lepra, porque nós não vemos, nós não sentimos, é incurável e contagia. O pecado é incurável, o pecado é incurável. Então eu preciso do sangue de Jesus Cristo sobre a minha vida todos os dias, porque eu sou pecador. Eu produzo pecados o dia inteiro, porque eu nasci em pecado. Mas eu não nasci de novo? Deus não me restaurou? Sim. Se eu voltei para a casa do Pai, eu começo uma caminhada de restauração. Eu volto para a casa do Pai, mas eu quero os mesmos amigos, eu quero a mesma prática de vida, eu quero o meu quarto do mesmo jeito, eu quero chegar a hora que eu quero ter a mesma vida de toda a liberdade que eu tinha lá naquele país longe, eu quero as mesmas atrações que eu tinha naquele país longe. Então eu acabo sendo um crente, mas com um mundo de coisas das trevas. E eu acho que não são, eu acho que são só, não, isso é o jeito de ver, eu entendo de outra forma, pastor, você vai me dar descanso, me desculpe, mas eu vou para outra igreja, porque outra igreja permite isso, permite aquilo, e eu quero viver do meu jeito. Então você pensa que voltou para a casa do Pai, mas na verdade você continua na sua independência. Só é possível voltar se eu viver isso aqui, olha, a autoridade da palavra sobre mim, a autoridade do corpo de Cristo sobre mim, a autoridade da cruz sobre a minha vida. Eu me submeti, Pai, eu me rendo, eu não quero minha vida de independência mais. E o caminho para eu voltar ao Senhor se chama Jesus. Ele é o único caminho, ele é o caminho, ele é a verdade, é a vida. Então, para eu vencer o pecado, eu preciso me unir aos meus irmãos no corpo de Cristo. Confessai-vos uns aos outros para serdes curados. Para eu vencer o pecado e colocar a minha carne todos os dias na cruz, uma vez que ela é irreconciliável, eu vou carregar esse corpo de morte comigo até o último suspiro de vida. E eu serei vencedor não é porque eu parei de ser tentado ou eu parei de ser afligido pelos dardos do inimigo. Eu não sou vencedor porque eu nem tenho vontade nenhuma, nada me atrai mais. Não, eu continuo tendo os mesmos dardos, as mesmas tentações, os mesmos perigos, os mesmos problemas, mas todas as vezes que eles vêm sobre mim, eu digo: carne, você vai para a cruz agora em nome do Senhor. Essa natureza pecaminosa está aqui. Ela é irreconciliável, mas eu estou entendendo que ela. Então Paulo vem e diz de uma forma tão simples que a gente nem acredita. Paulo falou assim: o bem que eu quero, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero, é esse que eu faço. Mas se eu faço, já que eu nasci de novo, que eu sou um ser espiritual, que eu sou a habitação do Senhor, se eu faço esse mal, não fui eu que fiz, mas essa natureza pecaminosa que está em mim operou esse mal. Então a nossa oração deveria ser a seguinte: ô Sóstenes sem vergonha, seu sujeito miserável, você de novo me levou a fazer isso. Eu conversando comigo mesmo. Pois em nome do Senhor, o sangue do Cordeiro está sobre mim, e eu te ponho na cruz, e eu confesso ao Senhor, e eu renuncio isso ao Senhor, e eu declaro minha vida pertence ao Senhor, e eu estou na cruz de Cristo, o sangue de Jesus está sobre mim, e eu me fortaleço na comunhão do corpo. E da próxima vez que você, miserável Sóstenes, carne e homem pecador, miserável, carne humana, homem velho, que você me tentar, eu vou mais esperto, eu vou te pôr na cruz antes de eu cair no seu pecado. E aí vem de novo o pecado lá, como Deus disse a Caim, ele está à sua porta. Aí vem o pecado de novo, estou vendo tudo de novo, Senhor, já estou vendo, porque eu estou mais fortalecido. O Senhor percebeu, Deus, o que está aparecendo? O Senhor viu que os pensamentos vieram, o Senhor viu onde os meus olhos foram, o Senhor viu que sentimentos vieram aqui dentro de mim, o Senhor viu o que que minha alma decidiu, eu vou fazer ou eu não vou fazer. Senhor, que miserável que eu sou, pois eu estou dizendo, na força do Senhor, eu vou pôr essa minha natureza na cruz do Calvário, eu não vou ouvi-la. Pode ir embora em nome do Senhor Jesus. Eu repreendo Satanás e eu ponho minha carne na cruz. Isso a Bíblia chama de vida cristã. Sou um pecador, vou lutar contra o pecado, não na força do meu braço, mas no poder do Espírito Santo, até o último suspiro de vida, mas eu não quero abrir guarda, eu não quero de forma nenhuma achar que eu vou bem. Ah, estou bem, está tudo tranquilo, eu só preciso dar um telefonema, porque se o Senhor puder, amanhã, segunda-feira, depositar aquele dinheirinho, aí fica melhor ainda. Se o Senhor puder resolver o problema daquela mulher chata que se eu casei com ela, e vai ficar bom demais. Se o Senhor puder resolver o problema daquele homem chato que eu casei com ele, vai ficar bom, aí vai ficar resolvido tudo. Não, e melhor ainda se o Senhor me der um outro emprego. Se eu conseguir outro emprego, que eu fico livre daquele chefe, daquele patrão, eu vou ganhar um salário melhor. E pronto, Deus, não precisa mais nada. Agora é só esperar o Senhor me levar para o céu. Não, não é essa a vida que o Senhor tem para mim e para você. Mas é uma vida de santidade, de busca. Não porque eu quero vencer o pecado, eu tenho que vencer o pecado, eu tenho que fazer o Senhor se agradar de mim, eu tenho que andar corretamente, eu não posso falhar, não, nada disso. É por um simples fato. Eu amo o Senhor acima de todas as coisas e eu quero viver com Ele por toda a eternidade. E enquanto eu não vou para a eternidade, porque eu não quero ir para a eternidade hoje não, Senhor. Desculpa, mas eu não quero ir para a eternidade hoje, não. Eu quero ainda viver muitos anos com a minha esposa, com os meus filhos, servindo ao Senhor, com os meus irmãos no corpo de Cristo, com meus amigos, desfrutando do melhor dessa terra, servindo ao Senhor. E quando eu chegar aí, eu quero levar uma bagagem imensurável de frutos, porque o Senhor me colocou nessa terra para frutificar e frutos que duram por toda a eternidade. Eu não quero ir hoje, não, Senhor. Mas no dia em que eu for, no dia em que eu estiver com o Senhor, eu estarei contigo por toda a eternidade sabendo, eu vivi essa terra, venci o pecado. Não andei distante do meu Pai, andei na sua casa, em plena comunhão com Ele. E quando eu pequei, porque a gente acaba caindo, tem hora que a natureza pecaminosa nos dá uma rasteira, mas o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o pecado. E eu não passo um minuto sequer longe do Senhor, porque essa fonte de santidade está aberta 24 horas por dia em meu favor. Então eu corro para a cruz, eu corro para o Senhor, eu me arrependo, eu confesso os meus pecados e eu venço em nome do Senhor Jesus. Essa noite, eu e você podemos pedir ao Senhor: Senhor, me ensina mais. Você pode ir lá para o site da igreja, eu vou reler as lições. Eu quero estudar, meditar naqueles textos. Eu quero ter meu tempo de jejum e de oração. Eu quero crescer espiritualmente. Eu quero estar alerta para as coisas que vêm ao redor. Milhares de mensagens todos os dias. No meu celular, no meu WhatsApp, no meu Facebook, no meu Twitter, no meu computador, no meu e-mail, na esquina, no trabalho, na televisão, o tempo inteiro, numa velocidade frenética, milhares de mensagens me chamando, vem para esse lugar, vem para esse lugar, não fica aí não, vem para esse lugar, você não tem tempo, você está cansado, mas eu quero, eu decido na minha vida, eu quero mais tempo com o meu Pai. E se alguma coisa me impede de estar mais tempo com meu Pai, a Bíblia diz que é pecado. E eu quero saber qual o pecado. E eu quero vencer esse pecado no poder do nome de Jesus Cristo. Talvez você tenha realmente um episódio, um fato que é pecado explícito na sua vida, que ficou lá atrás, que está guardado, que está escondido, que o inimigo nas trevas quer nos convencer de que, não, isso aí não tem problema, não, já passou. Senhor, se houver alguma coisa na minha vida que me distancia do Senhor, eu quero saber, eu quero vencer, eu quero pôr o teu sangue, eu quero ouvir a tua voz e eu quero me purificar, eu quero me santificar, porque eu não quero nada me fazendo viver mais uma semana longe do Senhor. Com a minha razão, eu achando que sou crente, que faço uma oraçãozinha na hora do almoço, e que agradeço um negocinho, chegou um e-mailzinho do Pai, que coisa boa, chegou um presentezinho do Pai, eu nem tenho trabalho mais de ligar, eu posso mandar o WhatsApp, Pai, obrigado, valeu. Eu nem preciso escrever, eu só ponho um dedinho assim, com o polegar para cima, e ele vai entender que eu estou satisfeito, porque ele me abençoou e está tudo bem. Pronto, eu vou cuidar da minha vida. Não, Senhor, eu não quero isso para mim mais. Eu quero íntima comunhão com o Senhor. Eu quero gastar tempo com o Senhor. O Mateus está lá no seminário em Atibaia. Para você talvez já seja uma realidade. Você talvez já tenha filhos que se casaram e moram em outros lugares. Mas é a primeira vez que um filho nosso vai morar fora. E você não tem noção de como que a gente sente. Se você é pai e viveu isso, você sabe o que eu estou falando. Se não, você não sabe o que é isso. Filho, saudade de você, filho. Me conte um pouco de como está aí, filho. Que falta faz um filho? Que dirá as mães que estão aqui, que os filhos foram morar em outro lugar? Que falta faz um filho? E às vezes o filho fica achando, Ivana, que a gente está cobrando, que a gente está ligando demais, mas o que a gente tem é vontade de estar perto. Você tem noção da vontade de Deus em estar perto de mim, de você? Ah, pai, o senhor pode, o senhor é poderoso. Não, filho, você estava o dia inteiro, a semana inteira ocupada com as suas, ou por causa das suas preocupações, e eu não fui ouvido. Você nem se lembrou de mim, filho. Mas você consegue pensar sem nenhum sentimentalismo, sem nenhuma manipulação emocional, você consegue com razão pensar que é verdade que Deus, o teu Pai, tem prazer e desejo de estar em comunhão com você? Que você vai marcar um horário, Senhor, quando for às 6 horas hoje, eu vou começar um jejum, e eu vou parar tudo, eu vou entrar naquele quarto, e eu vou orar ao Senhor, eu vou te adorar. E você chega lá, e você sabe que Deus, o Pai, estava te esperando. E se você começa a praticar isso, você vai ouvir o Espírito Santo dizendo assim, eu estava aqui, te esperando. Que bom que você está aqui, filho. Ah, isso é da sua cabeça, imaginação, isso é fantasia, cara. Pois então você está mais longe do Pai do que imagina. Que você não consegue nem ver o que o Pai tem preparado. A Bíblia diz na parábola do filho pródigo que todos os dias o pai ia lá para a esquina para ver se o filho estava voltando. Senhor, eu quero ter esse entendimento. E eu não tenho esse entendimento porque o pastor pregou essa mensagem hoje. Eu só vou ter esse entendimento de todo o meu coração porque eu estou me alimentando das doutrinas, das verdades absolutas do teu reino. E eu quero isso para a minha vida. Você pode fechar os seus olhos e orar ao Senhor nesse momento. Senhor, eu quero aplicar esta palavra à minha vida. Irmão, me perdoa a sinceridade e a franqueza. Mas as palavras que Deus tem derramado sobre a minha vida, eu não posso de forma alguma ignorar. Deus não é mau. Mas ele vai me dizer: filho, eu te dei tanta palavra, eu te fiz ler, eu te revelei, eu te fiz ouvir tantas ministrações das minhas verdades, você não tinha o direito de proceder como você procedeu, filho. Irmão, eu não quero ouvir isso do Senhor. Como igreja, o Senhor tem nos dado aqui muitas palavras. Senhor, nós queremos ir para diante do Senhor nessa noite. E seria tão bom que o pastor tivesse o hábito de pregar umas mensagens assim, inflamadoras, motivadoras, e assim, que a gente sai tudo pulando, que a gente sai, uau! E de repente a gente trouxesse umas bandas e a gente, ah, Senhor, mas hoje o Senhor me presenteou. Eu estou entendendo o que me separa de Ti. E eu não quero passar nem o restante desta noite, nem o dia de amanhã, nem essa semana, longe de Ti. Eu quero dizer ao Senhor como Moisés ousadamente diz: eu não quero as suas bênçãos. O Senhor fique com elas para o Senhor. Se o Senhor não for no nosso meio, não me faça sair daqui. Eu não quero as tuas bênçãos que eu mais necessito para esta semana. Se o Senhor não andar comigo e se eu não estiver em plena comunhão com o Senhor todos os dias dessa semana, por isso eu vou dar alguns passos. Eu quero me sensibilizar mais ao teu espírito. Eu quero jejuar mais. Eu quero me sensibilizar mais ao teu espírito. Eu quero adorar mais o Senhor durante o meu dia. Eu quero me sensibilizar mais ao teu Espírito Santo. Eu vou orar em todo o tempo. Eu quero me sensibilizar ao teu espírito. Então eu vou desligar algumas vozes. Eu gasto muito tempo com uma série de coisas dessa vida que as trevas me fizeram acreditar que são importantes. E se eu raciocinar, elas nunca acrescentaram nada para mim. Então eu quero deletá-las dos meus hábitos, da minha vida. Eu quero me concentrar em poucas coisas. Como quem nada contra a maré. Força, o fluxo desse mundo é contrário. Mas eu quero me contentar com poucas coisas durante o meu dia. Eu quero abrir mão de coisas que eu pratico no trabalho, na minha vida diária, coisas que eu valorizo, e às vezes até mesmo meu descanso, minha felicidade, que eu valorizo mais do que a cruz. Eu quero deletar essas coisas. Eu quero retirar o pecado. E eu quero mais comunhão com o Senhor. Eu quero o Senhor Jesus. Com seus olhos fechados, olhe a Ele. Às vezes eu vejo pessoas que pedem ajuda e se esforçam verdadeiramente para trocar o reboco da parede mofada todos os meses da vida. E com muito esforço conseguem reformar a parede e pintam de novo, mas daí a pouco o mofo aparece, porque passam-se os anos, mas essa pessoa nunca retirou o pecado que está lá atrás, produzindo o mofo. E nessa noite eu e você temos a oportunidade de dizer: Senhor, eu não abro mão de caminhar na tua presença nesses próximos dias. Que o Senhor me esmague, que o Senhor me mate, que o Senhor me tire a vida, que o Senhor me tire o chão, que eu fique pobre, devendo, que eu fique, Senhor, à beira do caminho, desesperado, sem saber o rumo da vida, mas que o Senhor me tire o pecado que me distancia do Senhor. Mas eu sei que se o Senhor retirar esse pecado, o que eu vou encontrar é luz, o que eu vou encontrar é a Tua presença, Tua maravilhosa presença, Pai. Eu quero isso, perdoa-me. Eu desafio você a sair do seu lugar e vir se ajoelhar aqui no altar e clamar por Ele, chorar e declarar a Ele: Senhor, eu me arrependo, eu quero uma mudança de vida, eu quero andar mais na Tua luz, Senhor. Senhor, eu não quero ir atrás de pecado como um caça-pecados, como uma doutrina de igreja, como uma tentativa humana de santidade. Eu quero o teu Espírito, porque só o teu Espírito me convence do pecado. Não é o pastor que me convence do pecado, não são as pessoas à minha volta, embora o Senhor possa usá-las para me mostrar. É o Senhor quem me convence, e eu quero ser convencido dos meus pecados, porque eu quero entender o que foi, Senhor, a expiação. Eu quero entender o que foi a remissão. Eu quero entender o que é ser justificado. Eu quero entender o que é ser regenerado, Senhor. Eu quero entender o que é a adoção por Cristo Jesus. Eu quero entender qual é a vida que o Senhor me propõe de santificação. Eu quero entender que ir para o céu não é apenas ser salvo, mas é a vida de glorificação. Eu quero saber das doutrinas do teu reino. Eu quero me alimentar espiritualmente, Senhor. Eu não quero ser, Pai, alguém enganado por anjos de luz, que são falsos demônios das doutrinas deste tempo. Você pode levantar a sua voz e orar a Ele?